Uma boa noite a todos. Boa noite. É bom estar aqui com vocês. E quando a gente chega num momento da vida como o que eu estou chegando, faz muito bem a gente questionar coisas bem simples. A gente consegue estudar bastante coisa complicada, né? Eu estou saindo, esse é o meu sexto ano no seminário. Então deu para estudar bastante coisa complicada. Mas é bom a gente fazer uma reflexão simples sobre essas coisas complicadas. E eu trouxe uma mensagem para vocês que tem o título assim, olha... O que significa ser cristão? Vamos abrir a Bíblia lá em Atos, capítulo 11, versos 19 a 26. Nós vamos passear bastante pela Bíblia hoje, né? Como vocês já devem ter o costume aí, de quem, aqueles que já me ouviram, sabe que a gente gosta de passear pela Bíblia, né? E assim diz a palavra do Senhor. Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja, que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor, e partiu Barnabé para Tarso, à procura de Saulo. E o verso 26... Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos. O cristianismo é uma mensagem maravilhosa. Ela tem aquilo que eu chamei, né, de coisas complicadas, mas, de uma forma geral, o cristianismo é uma mensagem simples, de fé, de amor, de esperança, de verdade. E é uma mensagem que todos podem entender. Só que o cristianismo já nasce num ambiente polêmico. A gente não tem como evitar esse viés, né? Então, por exemplo, o cristianismo já nasce dentro de uma comunidade judaica. Jesus é judeu. E os primeiros conversos que Jesus faz tinham aquelas dúvidas inerentes ao seu contexto, né? E aí, a salvação é só para o judeu? A salvação também é para o gentil? E a igreja se dividia. Você vê que no comecinho ali da igreja, em Atos 11, alguns pregavam só para judeu. E outros pregavam também para os gentios. E essa é uma noção interessante. O cristianismo já nasce dentro de uma polêmica. Ele já nasce para causar divisão. Para vir e fazer manifestos os desígnios do coração de judeus e de gentios e de todos os seres humanos. Agora, existem algumas coisas interessantes nesse texto. Se diz que quando alguns discípulos começaram a pregar em Antioquia, começaram a pregar aos gregos, essa atitude começou a dar resultados. Os gregos vinham, ouviam a palavra de Deus, e isso foi chegar nos ouvidos da igreja em Jerusalém. E eles enviam Barnabé até lá. E olha que interessante, né? E vendo a graça de Deus, Barnabé ficou feliz. Você vê a graça de Deus? A gente pensa na graça de Deus como um conceito teórico, no qual Deus nos perdoa, no qual Deus nos ama de forma inexplicável, de forma incompreensível, no qual o sangue de Jesus no santuário celestial é aplicado em nosso favor. São conceitos bastante teóricos. Não que não sejam reais, mas habitam mais o mundo das ideias. É difícil a gente ver essa linguagem. Vendo a graça de Deus, se alegrou e animou a igreja a permanecer firme no Senhor. A graça de Deus, ela é algo visível na nossa vida, porque a nossa vida é obra da graça de Deus. Não quer dizer que essa vida não tem dificuldades ou pecados ou situações ruins, etc. Não é nada disso. Mas o fato é que a nossa vida é um testemunho da graça poderosa de Deus. E essa graça de Deus, ela vem até nós e ela coloca algumas coisas no nosso coração. ela coloca ideais de bondade. Se diz nesse texto que Barnabé era um homem bom e que ele era um homem de fé. Então a graça de Deus nos traz fé. E diz também que ele era um homem cheio do Espírito Santo. Olha que atmosfera bonita de viver, né? A gente pode viver em outras atmosferas, dos ciúmes, da fofoca, da maldade, do pecado. Mas é possível viver na graça de Deus, em bondade, em fé, e sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Agora, é interessante essa questão, bastante explorada no mundo da pregação, de que em Antioquia, pela primeira vez, os discípulos foram chamados de cristãos. Um nome bonito, né? Ser chamado de cristão. E aí volta-se o título da minha mensagem. O que significa ser cristão? A gente toma o nosso nome de um outro nome. O nome de Cristo. Então a gente só sabe quem é cristão se a gente sabe quem é Cristo. Então vamos lá. João capítulo 1. Possivelmente vocês conheçam de cor. Versos 1 a 3 e o verso 14. O último dos quatro evangelhos. O único evangelho que não é um evangelho sinótico, que apresenta uma perspectiva um pouquinho diferente da mensagem de Jesus Cristo. E a Bíblia diz assim: no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. E o verso 14: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Antes de eu considerar algumas coisas sobre esse texto, vai para o Evangelho de Mateus, capítulo 1, verso 21, e aí a gente vai considerar um pouco sobre quem é Jesus Cristo, sua identidade e sua missão. Então, o Evangelho de Mateus, na primeira página do Novo Testamento, capítulo 1, verso 21. Texto conhecido: ela dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então existem duas coisas importantes a respeito de Jesus Cristo: a sua identidade e a sua missão. E é conhecendo essa identidade e essa missão que a gente compreende a nossa identidade e a nossa missão. Primeira coisa de tudo, a identidade de Cristo. Ele é Deus. Aquele homem que aparentemente não tinha nada diferente de outros homens, você podia tocar nele, dar um abraço, você podia jogar um copo de água nele, você podia sair correndo atrás dele, você podia seguir ele, você podia ver, você podia tocar, você podia ouvir as suas palavras. Se você chegasse pertinho, você podia sentir o seu coração bater, a sua respiração fluir. Homem, aparentemente homem. Mas a Bíblia nos revela que esse homem era diferente. Sua identidade é o Verbo, que estava com Deus e que era Deus. E esse homem se faz carne e habita entre nós. Ele não vem à toa. E ele vem para nos salvar dos nossos pecados. Aqui já está, então, a primeira característica do cristão. O cristão é um pecador que precisa da salvação de Deus através de Jesus Cristo. Essa é a primeira verdade sobre o cristão. Com o passar do tempo, com essa noção muito católica do cristianismo, se constituiu uma ideia no mundo que o cristão é aquele que é santo, não peca, é melhor do que os outros, porque os outros bebem, os outros fumam, os outros adulteram, os outros mentem, os outros fazem coisas erradas. Mas nós, cristãos, somos diferentes, a gente não mata, a gente não mente, não rouba, etc. Essa é uma visão superficial da questão. Obviamente que mais pra frente nós vamos ver que se espera do cristão que ele não roube, não minta, não mate, não faça muitas coisas erradas. Mas a despeito disso, o cristão é um pecador. Essa é a própria verdade. E se não fosse assim, alguma coisa estaria errada com a gente, não é verdade? Se eu dissesse que o cristão é aquele que não tem pecado, algum de vocês teria coragem de dizer eu sou cristão? E mesmo que tivesse essa coragem, seria? Não seria. Então, vamos pensar um pouquinho. Quem é o cristão? O cristão é aquele que crê no que a palavra de Deus diz. Então, se a palavra de Deus diz que aquele homem Jesus Cristo era Deus, O cristão é aquele que crê que aquele homem era Deus, que se fez carne. Se o evangelho diz que Jesus veio para morrer pelos nossos pecados, o cristão é aquele que crê nisso, na morte de Jesus pelos seus pecados, e que pressupõe a realidade de ser pecador. De outra forma, não teria nenhum sentido Jesus morrer por nós. Desse prisma, a gente consegue compreender melhor alguns dos textos do Novo Testamento. Vamos lá para Lucas capítulo 5, verso 8. O contexto ali é a pesca milagrosa, a primeira pesca milagrosa, onde os discípulos viviam da pesca, sabiam pescar, passaram a noite inteira pescando e pegaram quantos peixes? Não. Nenhum. Nada. Zero. Então, amanhece o dia, no lago, lá no Mar da Galileia, era muito mais propício pescar à noite pelas águas limpas do que de dia. Amanhece o dia, a multidão se reúne para ouvir Jesus. Jesus fica apertado na praia, pede para subir no barco, se afasta um pouquinho da costa e prega para a multidão de forma mais confortável. E depois disso diz para Pedro assim, Pedro, tá de dia? Vamos lá. Joga a rede. Ele falou, olha senhor, a gente pescou a noite inteira, não pegamos nada, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Amém. Quando eles lançam a rede, na hora de trazer ela de volta, ela está repleta de peixes. E o verso 8 vai dizer o seguinte. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, retira-te de mim, porque sou pecador. Essa admissão diante da presença de Deus em Jesus Cristo, ela é uma admissão natural e importante de ser feita, porque ela é a realidade. Pedro não estava dizendo assim, eu sou pecador, para fingir que era pecador. Quando você se percebe diante de um homem que comanda o mar, que comanda os ventos, que comanda o universo, como é que você se sente? Você se sente forte, merecedor, digno, maravilhoso? Não, você se sente pequeno, pecador. E vamos lá para Romanos capítulo 5, também tem algumas verdades importantes, o próprio verso 8. Vai nos falar de algo que para mim é bastante esclarecedor para que a gente compreenda o que é o Evangelho, o que implica o Evangelho e o que contém o Evangelho. Romanos é uma das cartas mais importantes da Bíblia. E o verso 8 diz assim, mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Se fosse preciso eu deixar de ser pecador para Deus me amar, como é que eu faria essa transição, né? De ser pecador para me tornar uma pessoa sem pecado? Para mim isso seria impossível. E se essa fosse a verdade, Deus amaria quantos no mundo? Ninguém. Só se Deus não amasse os pecadores, quem que ele vai amar? Nessa terra aqui não vai amar ninguém. Tanto é verdade que vocês conhecem a palavra de Deus e ela diz assim, se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos e a verdade não está em nós. 1 João capítulo 1, verso 8, também o verso 10. Portanto, fica estabelecido que o cristão é um pecador. Agora, será que essa é a única verdade a respeito dos cristãos? Porque senão, fica fácil ser cristão, né? Até o diabo pode ser cristão nesse ponto, né? Vamos pensar que o diabo chegue, olhe no espelho diante da assembleia dos demônios e diga assim, eu sou um mentiroso mesmo, eu sou um safado mesmo. Eu sou um assassino mesmo. Ele está admitindo ser um pecador. Isso faz dele um cristão? Com certeza não. Mesmo porque, em que sentido o cristão é um pecador? No sentido de ser um filho de Adão, de nascer nesse mundo, de ter tendências pecaminosas e de, infelizmente, dar vazão a essas tendências, falar coisas erradas, pensar e fazer, mas em luta contra o pecado. Que é uma coisa paradoxal. É o que Paulo diz em Romanos 7. Ele admite que ele peca, mas ele não diz que pecar é gostoso e bom e normal. Ele diz que é uma luta, é uma briga. O bem que eu quero. Ele quer o bem, é amor, é fé, obediência, santidade, justiça, verdade. Esses são os ideais. Mas ele percebe que nele há uma outra lei que por vezes o faz egoísta. E ele não cita pecados dele, né? Até uma coisa boa ali, a gente não sabe quais são os pecados que Paulo tinha. Mas o fato é que ele era um pecador. E Cristo prova o seu amor para conosco, que morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Agora, eu queria conduzir a conversa para o final uma linha um pouco diferente. Abre a Bíblia lá em Atos, capítulo 4. E aí nós vamos ver uma dimensão um pouquinho diferente do que é ser cristão, verso 13. Dentro do contexto ali, a gente percebe no capítulo 3 de Atos que João e Pedro estavam subindo para adorar a Deus no templo. E eles encontram quem lá na porta do templo? Aquele homem que a gente não sabe o nome dele, mas que é um paralítico, um coxo. Uma pessoa com uma doença terrível, tremenda, ruim, que lhe impossibilita de andar. E aquele homem olha para aqueles dois cidadãos ali passando e diz assim: me dá um real, me dá 50 centavos, me dá 10 reais. E aqueles homens, né? Eles estavam igual eu, né? Não tinham um centavo no bolso. E eles falam assim: olha, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. E aquele homem levanta e anda. Obviamente aquilo causa um alvoroço. E todo mundo conhecia aquele mendigo, porque se o mendigo fica ali 10 anos, 5 anos, 15, 20 anos, não tem como você não conhecer o mendigo. Todo dia que você vai adorar no templo, o camarada tá lá: me dá um real, me dá um real, me dá um real. E ali a cura daquele homem causa comoção, vai todo mundo ver, e aí chegam os maiorais do templo, os sacerdotes, etc. Mas o que está acontecendo aqui? Os policiais? Não, ó, esses dois homens aqui falaram, curou o homem. Ah, mas que história é? Mas como vocês fizeram isso? Olha, fique sabendo, em nome de Jesus, a quem vocês mataram e crucificaram, esse homem está são. E aí o que que acontece? Não, vamos prender esses camaradas, porque o mesmo Jesus que fazia isso, ele mesmo, agora está fazendo isso através desses homens? Não, vamos mandar para a cadeia. E aí, levam João e Pedro para a cadeia e chegam lá e vão fazer uma sabatina com eles, né? Vão pegar eles e que história é essa? E aí o verso 13 do capítulo 4. E diz assim: ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Olha que coisa linda. No poder da oração, no poder das suas obras, no poder da sua palavra, no poder da sua influência, que foi uma influência de cura e salvação na vida do homem, os homens perceberam estarem diante de duas pessoas que estiveram com Jesus. O cristão é uma pessoa normal? Comum? Um pecador aí qualquer? Não. O cristão é um pecador que teve uma experiência com o Salvador. Aquele que salva do pecado. E salva não é só na teoria, porque Barnabé podia ver a graça de Deus. E aqui nós podemos ver a graça de Deus, o seu poder, a sua salvação. Agora, por todo o Novo Testamento, nós somos exortados a imitarmos a Jesus, porque o cristão não é só aquele que crê em Jesus, os demônios também creem. Claro que se você crê de forma genuína e fiel, sim, isso basta. Quem crer e for batizado será salvo. É crer, acabou. Agora, esse crer envolve um pouquinho mais do que simplesmente uma fé intelectual ou teórica. É assim que o Novo Testamento diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo. Então, olha a vida emocional de Jesus, sentimental, psicológica e espiritual. Jesus estava nessa terra para fazer a vontade do Pai, 100%. Essa era a atitude dele. Então qual que deve ser a atitude do cristão no seu coração? Estar 100% disposto a fazer a vontade de Deus. Reconhecendo que é pecador, estar 100% para fazer a vontade de Deus. E isso não é só no âmbito do mundo interior. 1 João 2, verso 6 diz assim, que nós devemos andar como ele andou. Não é só mundo interior, porque no mundo interior do meu coração, eu posso estar cheio de fé, de amor, de bondade, da atmosfera do próprio Espírito Santo. Mas se isso não se manifestar em caminhada coerente, eu vou estar no meu coração cheio de amor e nos meus caminhos cheio de ódio. No meu coração eu estou cheio de paz, mas nos meus caminhos eu estou cheio de guerra. Não, no meu coração eu estou cheio de bondade, mas nas minhas palavras eu estou cheio de maldade, de vaidade, de coisas ruins. Percebe que não é por aí. Então, o cristão é um pecador que encontra Jesus como seu Salvador, e nesse encontro é transformado, está sendo transformado e continuará a ser até ser dia perfeito. E agora, para terminar, nós precisamos entender uma coisa muito importante. Se você quer agradar a igreja hoje em dia, pregue assim: olha, nós temos que ser coerentes com o que cremos. Esse discurso agrada a igreja. Talvez porque a gente viva num mundo de muita incoerência. E então quando a gente fala, olha, temos que ser coerentes com a verdade, todo mundo balança a cabeça, é verdade. E a gente se agrada desse discurso. Agora, diante de tudo que a gente conversou hoje, o que é ser coerente com o discurso? A gente pensa em ser coerente só do lado da santificação, da bondade, de fazer o que é certo. Sermos iguais ou semelhantes a Jesus. Mas não é só isso. Para ser coerente, tem que admitir ser pecador. Essa conversa de que nós temos que ser fiéis àquilo que nós cremos. Verdade. E para ser fiel ao que a gente crê, tem que admitir ser pecador. E não é um pecador teórico. O cumprimento da lei de Deus é o amor. Qualquer falha em amar é pecado. E como nós temos dificuldade de amar, temos que admitir, somos pecadores. Mesmo que eu não roube, não minta, não trabalhe no sábado, não beba, não fume, sou pecador. Pelo simples fato de não amar todas as pessoas, em todas as circunstâncias, de forma perfeita. Agora, isso não é desculpa para eu dizer assim, ah, todo mundo é pecador. Então o cristão pode falar mentirinha? Pode ou não? Ah, então pode. Ah, o cristão então pode, de vez em quando, não dar o dízimo e aquele mês está difícil e tal? Ah, então pode. Todo mundo pecador mesmo. Ah, o cristão pode falar uns palavrão de vez em quando? Ah, pode, não tem problema. Ah, o cristão pode beber umas cachaças? Ah, pode, não tem problema. Tudo isso é mentira, é obra do diabo. Porque o cristão, que é aquele que conheceu a Jesus e que é parecido com ele, não pode, não mente, não bebe, não fuma, não... Não é possível, não é coerente. Agora, colocando essas duas coisas em paralelo e não vendo contradição, mas uma complementação, nós poderemos a cada dia reconhecermos ser pecadores e recebermos de Deus a graça e caminharmos em direção a sermos mais parecidos com Jesus. Pessoas de mais fé, de mais amor, de mais oração, de mais missão. E assim é que nós seremos verdadeiramente cristãos. Que significa sermos pecadores salvos e caminhando para ser cada vez mais semelhantes com Jesus. Nós já somos parecidos com Jesus. E já somos, e é verdade. Tanto é que, às vezes, a gente não vê isso na gente, mas outros veem isso na gente. A gente não vê por quê? Porque nós conhecemos os nossos defeitos. Então a gente tem muita dificuldade. Você parece com Jesus? A gente responde, não, pareço não. Mas existe uma obra que Deus já fez na sua vida. Na vida de cada um de vocês. Que já tornou vocês parecidos com Jesus. Por quê? Porque vocês estão alimentados com a palavra de Deus. Vocês têm as suas dificuldades, mas vocês já são pessoas de fé, de amor, de oração. E isso tudo reflete num povo muito amado por Deus, que se chama o povo cristão, que Jesus salvou na cruz e que ele vai voltar para buscar. Amém? Vamos nos levantar e vamos orar agradecendo por isso. Deus eterno e maravilhoso, muito obrigado pelo privilégio de sermos cristãos, Pai. É verdade que somos cristãos, o que significa que somos pecadores, que dependemos da Tua graça. Mas isso também é verdade, Pai, que o Senhor já nos salvou e já fez de nós um povo santo e singular para o Senhor, Pai. Nos ajuda a sermos coerentes com a Tua palavra e com a Tua vontade. E assim, amemos uns aos outros e que Te amemos acima de todas as coisas, Pai. Destrói o poder do pecado e do diabo, da carne na nossa vida. E nos ensina a mortificar as coisas da carne para viver aquilo que vem do Espírito Santo, Pai. Dá-nos uma ótima noite, na Tua graça e na Tua paz, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.